Do beco pra laje, atleta olímpico. Mais um tá de pista, menos um na lista. Quem sabe sou eu, mando aqui em cima e não tem pra ninguém. Aqui a chapa é quente, sou senhor do jogo com várias no pente. Se acha fácil, tenta a sorte, tenta agora. Se acha fácil, essa é a hora. Você acha que viver aqui é fácil, mas nada aqui é fácil. Vivendo aqui, sobreviver é o que eu faço. Na lei da selva, o que eu faço. Você acha que viver aqui é fácil, mas nada aqui é fácil. Vivendo aqui, sobreviver é o que eu faço. Na lei da selva, o que eu faço. Daqui da minha laje eu vejo muito bem. Os pela-saco vem, mas não tem pra ninguém. Na selva de pedra defendo meu posto, tá ligado? Aqui eu mato ou morro. Foda-se, se os alemão invadir, morra sim, ou corra sim, o bicho pegar. Chapa o coco pra continuar, pra aguentar. Se acha fácil, vem pra cá. Você acha que viver aqui é fácil, mas nada aqui é fácil. Vivendo aqui, sobreviver é o que eu faço. Na lei da selva, o que eu faço. Você acha que viver aqui é fácil, mas nada aqui é fácil. Vivendo aqui, sobreviver é o que eu faço. Na lei da selva, o que eu faço. Senti de perto a solidão. E de sair daqui, não tenho ilusão. Não tenho ilusão. Queria fugir que fosse diferente. Curado nessa dor que a minha alma sente. Que a minha alma sente. Infelizmente é assim. Não sei de ninguém, só sei de mim. Assim a história se completa. Papo simples e mensagem reta. O sistema me quer morto, eu sei qual é. O sistema me quer morto, eu sei qual é. Eu já sei como é que é. O sistema me quer morto, eu sei qual é. Eu sei qual é. O sistema me quer morto, eu sei qual é. O sistema me quer morto, eu sei qual é. Eu já sei como é que é. O sistema me quer morto, eu sei qual é. Eu sei qual é. Você acha que viver aqui é fácil?